começando mais uma Estação CBP aqui no estúdio Betel FM, hoje dia 27 de janeiro de 2007, agora são 2 horas e 10 minutinhos, a gente chegou um pouquinho tarde aqui no estúdio, mas estamos aqui no Estação CBP. Eu sou o William e esse aqui, pode falar, sou eu. Ah, é o Vitor Miranda. Diga lá, eu, diga lá a galera que está em casa escutando o nosso programa. É com enorme prazer que estamos aqui em mais um sábado, trazendo para você aí muita música, entretenimento, brincadeiras, enfim. Estamos aqui começando mais uma edição do Estação CBP. Hoje um programa um pouco desfalcado, né, Will? É verdade, ó. Camila tá viajando, foi viajar com o marido. E nosso amigo Samuel, que eu acredito que mesmo de atestado médico esteja nos escutando em casa. Verdade. Ele não tá muito bem, tá passando mal desde ontem. Até um pedido para que vocês orem pelo Samuca. Passou ontem o dia na Santa Casa, não sabe o que ele tinha. Foi para casa, hoje ainda tá cambaleando com algumas dores aí, mas vamos orar por ele. E quem vai substituí-lo hoje é o Pupo, que ainda não chegou. Só que mas... o Pupo não chegou. Então o programa tá completamente improvisado nesse início de tarde. Quem tá ajudando a gente é o Thiago aqui da Estúdio BTFM. A gente agradece ao Thiago. E, por favor, se alguém estiver ouvindo aí, encontrar o Pupo, ou se o Pupo estiver ouvindo, Pupo, corre pra cá, porque o Thiago tem que sair, tem que fazer as coisas dele. A gente tá precisando de ti aqui. Fora isso, o que teremos no programa de hoje? A gente vai ter os oferecimentos que vocês fazem aqui pro nosso programa. Vocês ligam, mas já sabe como é o espírito aqui do nosso programa, como é que a gente programa a nossa programação aqui do Estação CBP. Vocês ligam pra gente, faz o seu oferecimento e toca aqui, a gente toca no programa Estação CBP. E além disso, momento flashback. Hoje não teremos tradução nem faixa a faixa, porque os donos, entre aspas, dos quadros não estão presentes, mas momento flashback garantido. E acho que convidado, hein, Will? Ah, é? Hoje teremos, olha, convidado, então é só aguardar. Se o convidado também não acontecer nenhum contratempo e furar com a gente, mas eu acho que ele vem. Fantástico. Então daqui a pouco... Fantástico, não está, né? Hoje estamos em dupla. Mas... acho que já tem ligação, hein? Você fica sintonizado aqui no Estação CBP. E também a gente vai conversar sobre Jobal, sobre o show, a apresentação que vocês vão ter na prática. Foi muito legal, eu tenho algumas coisas interessantes para comentar com vocês. É só você ficar atento aí em casa e não mudar de estação. Sabe por quê? Porque a estação da hora é a Estação CBP. Agora, substituição aqui no Estação CBP. Sai Thiago, entra Cleide. E o William vai jogar improvisado na mesa de som. Então o William tá assumindo a técnica agora. Ele pede um pouco de paciência para vocês, que não é a área dele. Mas ele vai se esforçar ali para dar o melhor dele. E a Cleide vai ficar atendendo telefones aqui comigo. E a grande novidade dessa tarde é que nosso convidado já está aqui. Daqui a pouco a gente vai apresentar, depois dessa música a gente passa já quem é o convidado, a gente acaba com esse mistério e ele já dá um boa tarde e logo depois a gente toca mais uma e já volta passando a palavra pro nosso convidado. Então fique atento aí que daqui a pouco o anúncio do nosso convidado do dia. Enquanto isso vamos com mais um oferecimento. O próximo quem faz é o Marcelo do Japuí. Ele quer ouvir a música Deus, Somente Deus, do Vencedores por Cristo. Eu falei pra ele que é uma das músicas que eu mais gosto, uma das minhas preferidas, Marcelo, e ele oferece para todos os ouvintes, e ele citou aqui uma frase que ele ouviu na Marcha para Jesus, que é uma frase que ele disse que gostou muito, que nós, povo de Deus, não somos seita, somos a nação eleita. E ele quer ouvir essa música, pode soltar o Will. Existe para mostrar a glória do Senhor. Senhor Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu. Dar uma palavra pro nosso convidado para ele dar uma boa tarde aí. O Samuca que tá em casa deve estar vibrando aí, porque o nosso convidado veio, Samuca. Depois de algumas semanas, temos convidado de novo. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? O Marcão. É isso aí, Marcão. É um prazer ter a tua presença aqui conosco hoje. Tá preparado? Estou preparado para dar a palavra. Um prazer estar aqui. Com vocês aí, né? Espero que Deus esteja falando a cada um de vocês. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta com o Marcão, mas antes disso temos um oferecimento. Isso. Vem compartilhar conosco. Agora. Agora, nova alteração na estação CBP. Chega a Pulpa, assume a parte técnica, o William volta para os microfones, mas. A partir de agora, isso tanto faz, porque a gente vai passar a bola para o nosso convidado. Soube que a família dele está em peso escutando aqui o Estação CBP hoje. É isso mesmo, Marcão? Com certeza. Então, agora a palavra é contigo, tu fica à vontade aí. É um prazer estar aqui com todos vocês que estão ouvindo a rádio Estação CBP. E agora nós estamos passando a palavra para os irmãos. O texto básico que nós estamos baseados hoje é em Marcos 6, 45 a 51, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. que estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram, andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Senhor, nós pedimos que Tu estejas dirigindo essa mensagem, que Teu Espírito fale a cada coração nessa hora. O Senhor, nas dificuldades, teve alguns fatos que completam o que estava acontecendo com os discípulos. No capítulo 6, de 6 a 12, Jesus envia os 12 para anunciarem o arrependimento, para expulsarem demônios, para curar enfermos. Eles estavam na Galiléia, região da Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra, tanto que Herodes estava imaginando que Jesus João já havia voltado, pois ele havia matado João e dado a sua cabeça à filha de Herodias. Quando os discípulos voltaram da sua missão, voltaram alegres, contando a Jesus tudo o que tinha acontecido, Jesus procurou reservar-se a um lugar deserto com os seus discípulos para que eles pudessem descansar. Mas uma grande multidão acompanhou Jesus e os discípulos e não tinham como se alimentar. Jesus fez então a primeira multiplicação dos pães. Após isso, o texto narra que Jesus despediu a multidão e deu uma ordem para os discípulos, a fim de que eles fossem para o outro lado do mar. Jesus foi orar. Jesus nos ensina que diante das dificuldades, nós temos algumas coisas a realizar. Primeiro, obedecer à voz do Mestre. Obediência no reino tem que estar enfática dia a dia. Temos que colocar em prática a voz do Mestre. Temos que buscar conhecer qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Ter uma vida de oração. Jesus dá o exemplo pessoal de vida de oração. Se você não tem uma vida de oração ou está com dificuldade tê-la, busque tê-la. Renove o compromisso com o Senhor, a fim de que o Espírito do Senhor possa estar usando, possa estar dando forças no meio das dificuldades. E nunca confie nas suas próprias forças, mesmo diante de ventos contrários. Quem na vida não passou por dificuldades, sejam elas enfermidades, dificuldades financeiras, problemas assim resolvidos, e muitas vezes esquece de buscar o conselho do Senhor, esquece de buscar a orientação da palavra, e muitas vezes afunda porque as suas forças acabam. A garantia da vitória está com Jesus no controle de sua vida, pois quando Jesus está no controle de sua vida, Jesus dá um propósito para você. O Senhor Jesus tem um propósito na vida de cada um de nós, como discípulos. E a partir de mim mesmo, na geração que vivemos, de internauta, de alta tecnologia, procurar ser um referencial de Jesus, onde quer que estejamos, com adoração, gratidão, comunhão e serviço. A você que luta para resolver os seus problemas, as suas dificuldades, com a sua própria força, em seu viver. Jesus quer entrar em sua vida, ele conduzir em caminho de paz e segurança, mesmo quando os seus medos surgirem. Você deve confiar no Senhor acima de tudo, como diz em Salmo 27, versículo 14. Pois quando confiamos no Senhor, seremos como a árvore plantada junto às águas e as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos, conforme Jeremias 17, 7 e 8. Enfim, tenha as suas raízes firmes no Senhor, pois, conforme Efésios 3, 20, que diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Você que está passando problemas pessoais, você que se sente só, você que acha que a vida não tem um propósito, Jesus está dizendo para você nessa tarde que há solução. Quando você permitir que Jesus entre na sua vida, toda a turbulência que está ao seu lado passará. Você viverá um momento de paz, um momento de vitória. Você foi criado com o propósito de adorar a Deus, de dar graças ao Senhor. Ele quer restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você não tem, que está sendo minado, que o Senhor esteja estabelecendo em sua vida, como cristão, a comunhão que se você perdeu. Se você não é cristão, conheça Jesus. Ele pode dar sentido à sua vida. Amém? É isso aí. Mais uma vez queremos agradecer a participação aqui do Marcão. Tempo muito bacana que a gente teve aqui para conversar, para até mesmo conhecer um pouco mais sobre a vida do Marcão. E, bem, ele deu até um oferecimento, mandou um abraço aqui pro Samuel. E o próximo oferecimento é dele. Ele tá na casa dele descansando um pouquinho. Ele tá ligando pra gente. Tá ligando não, ele ligou pra gente e vai ouvir agora Não Posso Pagar, do André Valadão. Ele oferece pra todos os ouvintes, pra todos aqui do Estação CBT, e a gente oferece pra você, Samuel. Vamos ouvir então. Salvador, como eu nasci, como isso aí, o Marcão continua aqui nos nossos estúdios, ele já deu a palavra sobre dificuldades, quem nunca passou dificuldades, e agora é o momento dele passar uma dificuldade, que é o de frente com estação. Ele vai passar pela nossa sabatina de perguntas. Então, tá pronto para preparado para enfrentar essa dificuldade, Marcão? Preparado. Então tá, tô brincando, esse nosso momento aí da entrevista é sempre um momento legal, onde o entrevistado pode contar um pouco do que Deus tem feito. E pegando justamente como gancho a palavra que ele trouxe hoje, eu queria saber, Marcão, tua palavra foi exatamente: quem nunca passou dificuldades? E a gente sabe, a gente que te conhece, sabe que ano passado foi um ano complicado pra ti, pra tua família, principalmente pela questão profissional. O Marcão trabalha na área de segurança pública e ano passado a gente teve vários problemas aí, conflitos. Queria saber, Marcão, como foi enfrentar essa dificuldade? Não foi fácil, né? A princípio nós ficamos realmente como diz a palavra, com dificuldades mesmo de sair de casa, né? De sair com a família. Mas nós vimos assim a mão de Deus operando, né? Nos guardando, né? Cuidando de nós, né? Seja lá no serviço. E Deus livrou-nos da mão daqueles que queriam fazer mal a nós. Né? Graças a Deus, o ano passou, né? Nós vemos aí. Foi um ano que, né, quando virou o ano, nós festejamos muito, porque nós vimos a presença de Deus, né, agindo, e toda essa dificuldade de trabalhar, de sair de casa, né, nós vimos Deus operando, cuidando de nós. Sempre nós colocamos as nossas vidas na mão de Deus, né, a fim de que Ele nos livre de toda a armadilha, de todo aquilo que possa estar acontecendo com nós, né. E a gente sai de casa, ora com a Lilian, com o Paulo, com a Ariane, né? Pedindo para que a proteção de Deus seja a todos nós. Tá certo. E nessa fase difícil, em algum momento, tu pensou, acho que isso é um sinal para mudar de vida? Sim, sim. Em alguns momentos a gente pensa, né? Pensou em mudar de profissão, porque às vezes a gente tenta, como profissionais, procurar fazer o melhor de nós, né? E oferecer o melhor que nós temos, e às vezes nós temos nossas vidas em risco, né? E contínuo, diariamente, nós estamos expostos a sermos alvo, né? De atentados. Então, nós sempre colocamos na mão de Deus isso, se for para continuar na área, que Deus realmente mostre a direção, se não que mostre um outro caminho. Mas o nosso objetivo realmente está colocando na mão de Deus isso, né? De que onde quer que estejamos, nós sejamos realmente instrumento de Deus, né? A fim de que Deus nos use, né? Mesmo em meio a furacões, né? A terremotos, Deus não esteja nos usando. E prometo que a minha última pergunta é sobre o assunto, depois vou passar para o William fazer a pergunta dele. Sempre assim, quando a gente passa por um momento de dificuldades, de adversidades, sempre tem aquela hora que parece que não dá mais. Primeiro a gente começa acreditando que é simplesmente uma fase difícil e a coisa vai piorando, até que, digamos, a gente chega no fundo do poço, como José, a gente não vê saída. Qual foi esse momento para ti, Marcão? E como tu fez para voltar a acreditar que a se colocar nos trilhos? Olha, no dia das mães, né? Nós estávamos já na T1 trabalhando e houve as rebeliões. Nós vimos assim uma situação que nós não imaginávamos. Depois de 20 anos trabalhando no sistema, né? Um confronto praticamente direto, e nós vimos que não era mais o momento de ficar aqui, né, nessa profissão. Nós desisti praticamente de trabalhar, né? E criou-se um desânimo muito forte, né? Saí de casa, né? Só por obrigação de ter que pagar as contas, receber o pagamento no começo do mês, né? Por responsabilidades com a família. E eu cheguei a me desanimar, né? E no final do ano, o Senhor, através da meditação, né, o Senhor mostra que o deserto estava acabando, né, em Ezequiel, e realmente houve uma paz, assim, de agosto para cá, né, em todo esse sentido. Mas graças a Deus nós vimos que o Senhor continua na direção. Isso aí, agora Marcão, mudando um pouco de assunto, né, eu queria que tu comentasse um pouco a sua experiência na célula, como é que tem sido, né, lidar com as pessoas, com os homens, assim, que tá nessa fase de estar conhecendo a palavra de Deus, né, como é que não é uma tarefa de fácil, né, podemos dizer assim, a gente está lá fazendo convite, trabalhando com pessoas que a gente, nós que já conhecemos, passando problemas e dificuldades, e imagine. A gente tenta imaginar como as pessoas que estão no mundo, que tem mais problemas ainda, problemas que precisam ser trabalhados, precisam ser tratados. Conta um pouquinho aí pra gente. Pra minha experiência foi muito boa, né? Tem sido muito boa. Nós começamos a célula com aproximadamente 15 pessoas, incluindo os visitantes, né? E tivemos duas conversões. E o grupo estava muito bem, né? Até quando começou essas ondas de atentados, nós tínhamos problemas com o local, né? Nós reunimos em casa e alguns pediram para evitar que pessoas estranhas entrassem, até por questão de segurança. Então nós ficamos há um tempo sem ter a célula, que voltou na casa do pastor Reinaldo, né? Estamos reunindo lá, né? Voltando a reunir lá, na casa do Reinaldo. Mas tem sido assim muito boa. Nós vimos assim experiências do um rapaz que estava desempregado, ele chegou na célula, não sabia o que ia fazer, tinha perdido emprego naquela semana. Nós vamos orar por você, na próxima célula você vai voltar com testemunho de que Deus vai restituir o seu trabalho. Nós oramos. No sábado, na segunda-feira, ele começou a trabalhar. E quando ele voltou, na sexta-feira, nós fazemos sexta e sábado, na sexta-feira ele veio agradecer a Deus, né, pelo emprego que ele tinha, que o Senhor tinha dado para ele. Né? Então foi uma das maiores experiências. Né? Além do pessoas que estavam, né, há 26 anos lutando, né, convidando outros para estarem na célula, nós convidamos pessoas a aceitar Jesus, né, e foi muito bom. É difícil trabalhar com homens casados, né, devido à responsabilidade de trabalho, né, os horários muitas vezes não batem, trabalho de turno, então, mas é muito gostoso. Marcão, infelizmente nosso tempo é escasso, então a gente vai encerrando, e a gente só quer agradecer mesmo a tua presença, a tua participação aqui na Estação CBP, e sei que tu deve ter uma série de abraços para mandar, né? Senão em casa vai ser pego depois. Então fica à vontade aí para mandar os teus alôs, os teus abraços. Eu agradeço primeiramente ao Samuel, né? E peço a Deus que Deus seja com ti, Samuel, te abençoando, te restituindo a sua saúde, né? Que tu possas realmente a glória de Deus na sua vida. Obrigado pelo Vitor, pelo pessoal aqui da rádio, pelo pessoal lá de casa, a Lilian, Paulo, a Ariane, pessoal que todos os ouvintes, né, e pelos pastores da igreja, que nós possamos estar continuar firmes aí na obra, né, não esmorecer, não se acovardar, né, e permitir com que Jesus esteja à frente de tudo. E agora começa aquela correria de final de programa, né? Temos alguns pedidos, e se você ligou, pode ter certeza que seu pedido vai ser atendido. próxima música que a gente vai ouvir é o Sol do Meio-Dia, da banda Resgate, um pedido do Marcos Paulo, da CBP, que oferece para todos que foram no show da praia ontem. A gente ia comentar sobre o show, mas como estamos meio atrasado, a gente nem vai falar. Valeu a pena, Pupo? O Pupo tá fazendo sinal que foi legal. A Cleide foi embora mais cedo, não aproveitou os melhores momentos do show. Mas a única coisa que eu falo sobre o show é que quem foi embora antes do testemunho do Rodolfo, perdeu. É um testemunho muito legal. Quem tiver a oportunidade de procurar, eu não sei se na internet em algum lugar tem, mas vale a pena. Testemunho muito legal. Mesmo que você não goste das músicas, é algo assim insuperável, assim, o que Deus fez na vida dele. Muito legal, muito bacana, como diria eu. E muito bala, como diria eu. E pode seguir aí pro próximo oferecimento. Aí, galera, infelizmente o nosso programa tá chegando ao final. Não deu tempo nem do flashback hoje, William, foi meio corrida aqui a coisa. Graças a Deus, né? Vários oferecimentos, presença do Marcão, Pupo aí quebrando um galho, a Cleide ajudando. E chegou a hora de mandarmos o nosso alô da galera. Começa aí, mestre, pra quem vai o teu alô? Ó, meu alô vai para todos que jogaram e estão jogando o Jobal aí, os homens, as mulheres, as meninas no caso, né? que são da CBP, mas estão participando de outro time lá da Vila Jockey. Então, pra vocês, especialmente. Pessoal do basquete também. Ah, é verdade, o basquete aí que também estão se dando muito bem. Mais ou menos, né? Ah, mas pensamento positivo, vai, Vitor. Enquanto o Pupo corre pra cá pra dar o alô dele, eu vou dando o meu. Meu alô vai pra todos que foram ao show ontem e também para o Samuel, que tá se recuperando. Espero que semana que vem esteja aqui já de volta com a gente. Força, Samuca, tamo contigo. Bom, não falei com ninguém ainda. Entrando no ar agora. Quero mandar o meu alô a todo mundo que tá querendo aí no retiro. Quero dar um apoio pra vocês. Espero que esse retiro seja uma bênção na vida de todo mundo. E ânimo, pessoal. Vai ser legal. É isso aí, Cleide, pra quem vai o teu alô? Meu alô vai pra Fernanda Marques. Fernanda Marques, e hoje, 8 horas, reunião na igreja. Quem quiser ajudar na preparação das coisas pro retiro, 8 horas na igreja. A todos vocês que ficaram aí na frequência do Estação CBP hoje, nosso muito obrigado. E até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e tchau. Tchau.